Sucessos inesquecíveis. Máquina do Tempo. Yeah.

sucessos imortais. Máquina do Tempo. Celebrate your party with you. Come on now. Let's all celebrate and have a good time. Celebration. We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Clássicos estão de volta aqui no Máquina do Tempo. Uma hora com os clássicos do passado. Do passado. Máquina do Tempo. Grandes nomes da música e seus maiores sucessos. Oh, Que não saem da memória. Memória. Máquina do Tempo. Just